nuvens, ele vem nas nuvens, todo olho verá. Ele vem nas nuvens, ele vem nas nuvens, todo olho verá. Digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Ele vem nas nuvens, ele vem nas nuvens, todo olho verá. A besta do apocalipse está solta na terra. De cabeça são sete, dez chifres terríveis. Uma blasfêmia cada dia deve encerrar. Foi João quem a viu, e João não mentiu. Ela foi vista em vários outros lugares. Mas vai haver destruição dessa besta e seu dragão quando o Cordeiro surgir nos ares. Ele vem nas nuvens, oh, glória, glória. Nuvens, todo olho verá. Ele vem nas nuvens, ele vem nas nuvens, todo olho verá. Digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Ele vem nas nuvens, ele vem nas nuvens, todo olho verá. Nosso mestre vem nas nuvens, ele vem nas nuvens.